Olá, aqui é Gustavo Abadi, está começando o podcast O Homem Segundo o Plano de Deus. Nós temos falado nos outros podcasts a respeito das características do homem segundo o plano de Deus, do homem que vive segundo a vontade de Deus, do homem que almeja ser um homem segundo o coração de Deus. Falávamos nos podcasts anteriores sobre amar os seus inimigos, sobre buscar ser um homem sábio. Hoje, falaremos sobre o fato de ser, a busca por ser um homem segundo de Deus, segundo o plano de Deus, passa pelo caminho da obediência. O homem segundo o plano de Deus é um homem obediente. Ora, mas obediente a quem? Obediente a Deus. Obediente a Deus muito mais do que a si próprio. Busca ser obediente a Deus antes de si próprio. O homem segundo o plano de Deus é um homem que todo dia se ajoelha diante de Deus e sabe, conhece as suas falhas e pede para que Deus faça dele o que ele quer. Você tem buscado conhecer a vontade de Deus para conhecê-la? Você tem prescrutado as Escrituras, a palavra de Deus, para conhecer aquilo que Deus deseja de você? Você tem buscado a Deus para entender o plano dele com a sua família, com o seu trabalho, com o seu ministério? Você consegue discernir que Deus deseja que você seja como o Filho dele, como Jesus Cristo, que você cresça na fé, na sabedoria, na graça, ao ponto de você deixar de ser um menino na fé, levado por outros, mas que você possa chegar sim a ser um mestre, isto é, alguém que sabe das verdades dos céus e que tem a capacidade de cuidar de outras pessoas mais novas. A dinâmica da Igreja de Cristo, da Igreja Católica, é a dinâmica de homens que sempre levaram o Evangelho a outras pessoas, homens que tiveram uma experiência com Deus, uma experiência de encontro com Cristo. E essa experiência com Nosso Senhor Jesus Cristo é uma experiência marcante que muda o nosso entendimento, muda o nosso comportamento, produz conversão, metanoia. Mas é uma experiência que nos engaja num caminho, num seguir a Cristo, num ser discípulo de Jesus. Mas veja, o discípulo não pode viver a vida inteira sendo alimentado. Ele precisa crescer, se desenvolver e levar também aquilo que ele aprendeu alegremente com a ordem de Cristo, de ir batizar e ensinar tudo o que ele nos mandou guardar. Essa pessoa deve levar aos mais aqueles que não conhecem o Evangelho e deve fazer discípulos. Foi isso que Jesus fez quando esteve na Terra. Ele fez discípulos. 12 homens, mais os 70, mais todas as mulheres que o seguiam, ele fez discípulos para falar que o reino de Deus estava entre nós. E você precisa crescer e desenvolver, buscar ser um homem obediente, para que você leve o Evangelho para o mundo e para que pessoas possam viver segundo o seu exemplo, o seu testemunho. Você é responsável por demonstrar na sua vida, nas suas palavras, quem é Jesus Cristo. É por isso que você é chamado de cristão. E esse é um dos nossos desafios: vivermos como homens obedientes ao mandamento de Cristo. Muitas pessoas desejam o poder do alto, que o Espírito Santo venha e faça maravilhas no seu na sua vida. Eu conheço muitas pessoas que desejam ter dons, dons carismáticos, dons de profecia, dons de cura, dons de revelação. Mas veja, essas pessoas ainda acreditam de uma forma infantil de que tudo isso lhes fará cristãos especiais. E eu constantemente tenho que repetir a estes amigos: Deus não tem filhos especiais. Deus tem filhos mais obedientes. Guarde isso no seu coração. Deus não tem filhos mais especiais. Deus não tem filhos especiais. Ele não seleciona pessoas dizendo: não, este é mais especial. Não, não. Ele tem filhos mais obedientes. Isso quer dizer que há exemplo, por exemplo, de Padre Pio, em que Deus lhe deu um quinhão maior, lhe deu um ofício maior. Ele foi um sacerdote que viveu a fé com intensidade e Deus foi lhe acrescentando. Não para que ele se vangloriasse, mas foi tudo para a glória de Deus. E é para isso que eu e você somos chamados. Deus vai agir no seu coração e na sua vida, mas comece primeiro. O primeiro passo nessa escada de crescimento espiritual é a obediência. E não é à toa, meus irmãos, que na nossa igreja, quando alguém decide servir a Cristo integralmente, o primeiro voto que ele faz é o voto de obediência. Porque a primeira pessoa a quem ele está sujeita é a Cristo. Pense nisso. Deus te abençoe. Até o próximo podcast.